Zero para sequenciamento, mantenha proa 070. O limite é a radial 100. Proa 070, limite radial Marcelino do Salvador. Chana 6320, mantenha a presente proa, limite é a radial 100. Salvador. Ok, está mantendo a presente proa, limite a radial saindo do VOR. Autorizado o procedimento para o 6141? Chana 6141, não autorizado, as naves da pista 28, reporta habilizado. Autorizado, reporta, 6141. 26, chama em controle Salvador 1208, mantendo proa até 2510. 1208, 2788. Eu tenho tráfego à sua esquerda, aeronave do Chanel, PR. Paciente? Paciente, tem 5 milhas de separação. Visual com ele também. Controle azul 2788. Siga. 788, contato radar decolagem, suba para o nível 1970 via saída MOMO. MOMO 2788 até 1770. 6320, o senhor está sob vetor, mantém então a proa 060 e aguarde vetor final para o ILS. Ok, 060, está mantendo para o vetor para o RNAV, o Oxenai 320, mandando 4000. Desculpe, para o RNAV. Estabilizado no RNAV da 28, 1141. Número 41, atenta os primeiros 1.300 metros disponíveis, chame a torre em 1 no 8.95. Siguiente, 895, pista restrita, 6141. O Chanel 6320, tráfego que o precede 7 milhas à sua esquerda, está autorizado Serra Vitor 363, descendo para 2500 pés. Ajuste no 014. 363, voando na blusa 363, descendo para 2500 com 1014. Continue a aproximação, aguardo a autorização de pouso, informo que a abertura 28 está deslocada a 1.300 metros. Seguinte do deslocamento, pista 28 aguardando autorização, 6141. Prodicode. Roda 7 na Prodicode. Controle 2788, via direita 025, 40 milhas. Seguinte. Azul 4422, desça via chegada TPIP 1 para o nível de voo 060. B771, 1 milhas, Sudeste, VR Salvador, resumo navegação da proa do Serra Vitor 363. Serra Vitor 363, o azul 2771. Patrona? Chanel 6320, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 295. Corre, Salvador. Boa tarde, Chanel 6320, está bloqueando 363, avisou algum campo. Oi, Chanel 6320, o ajuste na 014, número 2 para pouso. Informo, cabeceira 28, deslocada 1.300 metros. 771, no desça para 2510, ajuste 10, 14. Tráfego que precede na aproximação, agora 3.000 pés, passando Serra Vitor 363, 6 milhas. 7, tem o mesmo Nutcast, descendo para 2.500, o azul 2771, pronto, 363. Chanel 6226, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, Chanel 6226. Chanel 6226, para separação, curve agora à direita na Pro 070. Limite é radial 1000R, salvador. Direito da Polônia 70, limitada radial 170, Chanel 6226. Chanel 1141, Salas 32, libera esquerda, chama solo 121-9. Esquerda 219, graças, boa tarde. Bom descanso. Tem mais, bom trabalho. Chatango Oscar, Golf Uniforme, acione 0241. 02. 3144, reduza para 2009. Reduzindo, está 3144. Então 3144, desce para nível de voo 050. 050, está 3144. Serra Vitor 363, 2771. Caso seja deslocada 1.300 metros. Livre todo, Chanel 6320, está sempre na feira deslocada. Em Salvador, azul 2771, boa tarde, R nave da 28. Sou azul 2771, ajuste no 014, número 2 para pouso. Informo um cabeceira 28 deslocada 1.300 metros. Ciente, o azul 2771. Está sinalizado o deslocamento da cabeceira ou é o pessoal que está trabalhando deslado? Estão na Produção Serra Vitor 363. Agora Produção Serra Vitor 363, Chanel 6226. Chanel 6226, desce para 2.500 pés, ajuste 10014, autorizado R na vida pista 22. 2.500 pés, autorizado o procedimento do Chanel 6226. Oscar Golf Uniforme, desça para o nível de voo. Repete uma quantidade de descida Oscar Golf Uniforme. Já está de descida, Oscar Golf Uniforme. Gente, Oscar Golf Uniforme. 3144 para sequenciamento, curve agora à direita na proa 070, limite radial 1000R, Salvador. Direito no 070, limitado pela 100 do VR de Salvador, na 3144. Posso pegar o uniforme dessa para nível de voo 060 no Pro do VR de Salvador. 060 na prova do Belém de Salvador, pegou para fora. Então 3144, tráfego 12 horas e 7 milhas, rumo oeste, descendo para, passando nível 3.000 pés para 2.500 pés, no Airbus 3118, o tráfego que o precede na aproximação. Ciente, atingiu 050, negativo contato visual, 3144. Então 3144, desça para 2.500 pés, ajuste 10014. 1500 pés, 1014, está 3144. Fala pra senhora, Mocha na 62 da manhã, né? Tá sim, Mocha na 62, meio autorizado, R na Ávila, pista 28. Sente, obrigado. Autorizado pouso pista 28, vento 220 graus 09 nós, cabeceira deslocada 1300 metros. 7, o azul 2771 está deslocado, pile 300, autorizado pouso na 28. Sudeste VR Salvador, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 363. Serra Vitor 363, está 3144. Habilizou, Xanar 6226. Xanar 6226, chame a torre 1 na noite, decimal 95. 295, Xanar 6226. Ajuste 7,04, informa cabeceira 28, deslocada 1300 metros. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Sempre, Xanar 6226. Lua 2771, solo 38, libera a esquerda, chame solo Salvador 121, décimo 9. À esquerda, solo 1219, 2771. Que mantenha a ponto espera da Eco. Mantendo a ponto espera da Eco, Golf Mike. Pista NEM é 226, autorizado pouso pista 28, vento 210 graus 079. Livre posição na 22, Pista NEM é 226. Zoroso 442. Falou 4422, desça para 4000 pés, ajuste 10014. Autorizado foi Serra Vitor 362, autorizado procedimento R na da pista 28. 74.014, autorizado Serra Vitor 362, 4422. Autorizado para o 3144, procedimento? Então, 3144, autorizado, R9 da pista 28, reporte estabilizado. Acusará, então, 3144. 226, solo 41, da libera à esquerda. Chame o Sol Salvador, 121, decimal 9. 129, será 62, da libera. Passou Serra Vista 364, Campo Vista, Santos 3144. São 3144, pista 28, com cabeceira deslocada, 1.300 metros. Chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Ciente da 28 deslocada, 1895, obrigado, bom dia, Santos 3144. Posso pegar o finiforme, vetoração para procedimento VOR da pista 28. Curva à esquerda na proa 110. Agora na proa 110, nosso golfo uniforme. Nosso golfo uniforme, o limite é a radial 060 do VR Salvador. Limite é radial 060 do VR Salvador, nosso golfo correu por 3144, sem marca na pista para formar a cabeceira deslocada? Sim, 3144. Certo. Próximo da eco ali, é isso? Ah, sim, um próximo a eco. Obrigado. Azul 4422, pista 28, cabeceira deslocada no 1.300 metros. Chame a torre 118, decimal 9. Torre 1895, azul 4422. Taxa, tá, tem sensação, reporte para ingresso, pista no 7. Torre Salvador, boa tarde, azul 4422, estabilizado 7 milhas fora 28. Azul 4422, ajuste no 0 no 4. Forma um cabeceiro 28 deslocado a 1.300 metros, continua a aproximação, aguarda na pista livre. Aproximação azul 4422, sente. Plan 3144, solo 45, libera a esquerda, chame solo 1219. 1219, obrigado, bom dia, tá? 3144. Inicialmente nível de voo 160, via chegada IPIT. 160, IPIT, sente, atenção. Controle Golf Uniforme, pronto, cancelamento, pousada na 17. Sierra Golf Mike, autorizado a decolagem pista 28, vento 220 graus 099, mantendo por até 2500 metros, Sierra Golf Mike. Autorizado a decolagem da 28, antena até 2500, Sierra Golf Mike. Oscar Golf Uniforme afirmo. Restaurando 1500, pede reporte do Zalco Aceado. Ajuste no 014. Reporte do Zalco Aceado. Oscar Golf Uniforme. Vento 220 graus, 099. Cabeceira 22 deslocada, 1300 metros. Livre pouso 28, azul 4, 422. Estou botando terra, Golf Mike, decolado 47, no controle Salvador 1, 20, 208. 208, obrigado, senhorita. Bom trabalho, pai. 014. Boa, indo para o Antônio Vitor 361, autorizado o procedimento R9, da Copa 28. Foi que é, descendo para 4000 no 014, autorizado 361, no 318, né? 31. Controle Salvador, boa tarde. Patatango Serra Golf Mike decolado na sua escuta. Patatango Serra Golf Mike, mantenha a proa até 4000 pés, ajustando 014. Fechou, mantém a proa então até 4000, no 014 no altímetro, Golf Mike. Patrônio Salvador, gol 2006, boa tarde. Boa tarde, voo 2006, sua identificação, desça via chegada TPIP 1 para o nível de voo 3, confirmando para o nível de voo 060. Desce na nova para 060, é confirmado. Vento 230 graus com 08 mais. Poderia confirmar que a pista 28 está em toda extensão? Negativa, a pista 28, cabeceira deslocada no 1300 metros. Ok, a gente tem a orientação de só operar na 10 com essa restrição. Possibilidade de aproximação para 10? Relaxa, a pista em 11 em Salvador é a pista 28. 209, 4432, Paciente, o senhor vai esperar cerca de 30 minutos aí para poder coordenar esse seu pouso na pista 28, na pista 90. Ok, a gente vai entrar em contato com a coordenação. Fecha. Controle Gol 2006, a gente tem uma informação da empresa aqui pedindo para não operar na pista 28. Com restrição se ela não estiver balizada, se ela não estiver pintada. As outras aeronaves da Gol estão pousando na 28? Operação normal aí das demais aeronaves da sua companhia. Ah, tá ok. Não vou dar pra falar com eles, não. Obrigado. Acredito, inclusive, que a cabeceira esteja sinalizada, pintada. Ah, ela já está sinalizada, então. Tá ok, então. Obrigado. 08, Eco Zulu 94, não sei escutar. Mais ou menos, né? Azul 272788, Antento Recife 1, 2, 5, 3, 4, 5, alterno 1, 2, 6, 8. Tá na final ou tá no 7 o Oscar Golf Uniforme? Oscar Golf Uniforme, chame a torre 1 no 8, decimal 1 logo. 2, 9, 5, obrigado. 208, Eco do 90, para 3, 4. Terra Golf Mike, autorizado pro de Aron. Tá presente, Juan Aron, Golf Mike. Gosta Golf Uniforme? Botão Gosta Golf Uniforme, autorizado pouso, pistão no 7, vento 230 graus, 09, 9. Autorizado pouso no 7, Gosta Golf Uniforme. Confirmando a proa ideal? 252 a presente. Você virou autorizado para o direto, mantenha um no meu pé. Direto no país, não mesmo. torre. Boa tarde, Lima 3205. Lima 3205, a Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 28, Lima 3805. Alfa Golf Uniforme, sala 5-2, poder fazer uma parte, queria conseguir? Sim, se libera na Lima, para ingresso parte 1, chame o Sol 1219. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2760, está mantendo 50. Azul 2760, esse é para o nível... Repasse o ideal de descida, Azul 2760, manda para o gerente. O 2760, destino Feira de Santana, mantemos 50, pode prosseguir na descida. Azul 2760, autorizado descida até o nível de voo 120, após descida ao seu critério, reporte para cancelamento de rede. Reporte para cancelamento, Azul 3205, a torre. 3805. Beleza. Modifica a saída para Upzulu no zero, Leda apoie transição Motiva. A aerovia agora será Upzulu no zero, por base Upzulu 16, Plasmu, com fins Upzulu 21. Sim, só qual que vai ser a saída? Tango 1, Leda, transição Motiva. Tango 1, Leda, Motiva, Upzulu 10, o base, Upzulu 16, posta, confira Upzulu 21, o T3805, confere. Afirmo, o TAN 3805, autorizado a decolagem pista 28, o vento, 220 graus, 089. Autorizado a decolagem, pista 3805. O pouso em zero. Ponte Azul 2760, não há tráfego conhecido a reportar, frequência eletrônica para presença. Obrigado. Controle 1, Bono 7, passando o ponte. Força aérea 2, o Rumba 17, passando o ponte, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju 120.3. Aracaju 205, boa tarde. Confirmando 1203, controle Aracaju. 203, boa tarde. São 3205, decolado 56, mantém frota 2500, chame o controle 1-20-8. Controle 208, mantendo a frota 2500-3805. Controle Salvador. Boa tarde, Altan 3205. 38005, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo Uno para o nível de voo 340. Autorizado via para o 340, Sambo Uno, tá 3805. Comandante, autoriza 4500 para o Eco Zulu November. Eco Zulu November, aguarde. Zulu 2006, desce para 4006. Proteção Vitor 362, autorizado R na vida do 28. 4000, Serra Vitor 362, autorizado R na vida 28, voo 2006. Próximo novembro, autorizado nível 085. Próximo ao ponto para dar eco. Passagem 2230, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém na 282230. Linha 3, 1, 5, pista 28, com cabeceira deslocada no 1.300 metros. Ok, ciente, 6315. Está estabilizado no final do procedimento. A 3 milhas da Serra Victor 364. Chama 3, 1, 5, chama 2, Salvador, em 1, 1, 8, decimal 9. 1, 1, 8, 9, 5, 3, 1, 5. Fazer 2760. Vai passar o 364 na sua escuta. Aguarde a pista livre, Oceania 63 no 5. O ajuste no 0 no 4. Ok, copiado. O passarelo 2230 está autorizado a decolar da 28. O vento é 190 graus, 8 nós. Adiciona 282230, passarelo. Os primeiros do som no 300 metros da cabeceira 28, deslocados, em virtude de obras, informei estabilizado na final aí na pista para 2500 pés, altímetro em Salvador no 0 no 4, está livre procedimento. Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado, 2230. Chana 6315, a cabeceira 28 está deslocada em 1300 metros. Aguarde autorização de pouso, o 6315. Já visual com a cabeceira? Afirmativo visual, 6315. Ok, gente, aguardando apenas algumas viaturas da Infraero liberar a parte interditada da 28. Aguarde liberação para o pouso. Aguardando. Confirma o vento, por gentileza. Telefone no alfa, pode sair no perfil da saída? Autorizado a saída? Está autorizado, 2230. 2230. Azul 2760. Oceania 6315, observe as viaturas na lateral da pista 28. Pouso autorizado, cabeceira deslocada, vento 230 graus, 612 nós. Ok, delivery pouso na 28 com cabeceira deslocada. E entre com a Felipe. O azul 2760. Controle Salvador, gol na loja 64, informação Romeu, passa nível 240. Controle 964, sem identificação, desse mantém o 050, chegada. Karen, corrigindo. Chegada TPIP 1. Recife, meu perto, chegar a TPIP 1 no voo 964. Poderia voar Serra Vita 362? Até TPIP 1, em vista de tráfego 964. Repetiu na frente, não na verdade. No solo ao 02, Peregrina Charlie, chame o solo, 21 decimal 9. Charlie 21 9, 63 1 5. Salvador. Estimado de pouso. Nossa, 725 pouso, copiado. Zero meio estabilizar? Afirmo 2006. Aproxima a CR nave, estima a torre Salvador em 198 decimal 95. 295, obrigado. Boa tarde, Gol 2006. Aguarde autorização de pouso, informa a cabeceira 28, deslocada em 1300 metros, o ajuste no 0 no 4. Aguarde autorização de pouso. Bom, na 0 no 4, paciente da cabeceira deslocada, mantenha a escuta, Gol 2006. O Gol 2006, estamos apenas aguardando as viaturas aí liberarem a pista 28, ok? Reporte na DA, ou melhor, na MDA. Paciente, tá, 200 pés do MDA. Próximo da MDA, o 2006. Gol 2006, fique atento às viaturas, a lateral da pista, pouso autorizado, 28, venta 220 graus, 079. Então tem livre pouso na 28, Gol 2006. 3805, chama o centro Recife, 2835, alterna 25, decimal 1. Recife, 2835, alterna 25, 1, uma boa tarde, com certeza. Filha. Mas eu 045 até o ideal. Filma? Ah, mas eu 045 até o ideal, gente. Quando vai manter 045 até o destino? 7. 045 até o destino. Eco Zulu Nova Alberto. No solo 07, ao livrar na Charlie, chame o solo 219. E as viaturas no meu campo de visão aqui da Gol aparentam estar um pouco próximo da marcação da cabeceira. O senhor confirma essa minha dúvida? Afirma, está bem próximo, principalmente na lateral direita. Mas as todas são próximas, a lateral direita está mais próxima. Eficiente, o 2006, chame o solo 219. 219, obrigado. E a marca está muito pouco visível, sabe? A gente na final só consegue enxergar na curta final a pintura. Tá bem complicada a operação. Ok, grato pelas informações. A gente vai informar aqui o pessoal da Infraero. Chame o som 219. Muito grato. Ó, só para informar, no chuva não tem condições de operar não, porque a marca quase não aparece. A gente só consegue visualizar quando está cruzando a cabeceira. Perfeitamente, será informado. Obrigado, pelo exame. O 6-0 clear on the pitch arrival. Impact level 1, 6-0 clear the pitch arrival into 04. We have information. Water. Can maintain flight level 060. 060, Olympic 04. Are you able to perform an air nav approach to run air run zero, correction runway 28? Negative. So, the man on the pitch arrival, stand by further instructions to approach. Roger, after the pitch arrival, stand by for direction, for runway 04. For prepare VOR, Delta Mike Echo runway 28 for approach. VOR, Delta Mike Echo runway 28 for approach, into 04. Que os primeiros 1.300 metros da cabeceira 28 estão deslocados em virtude de obras. Assente, vamos lá, minha parte. 2230, China Centro Recife em 260, alternativa 28, decimal 8. 260288, obrigado. Drill 4, first 1300 meters of runway 28 are displaced, do you man at work? Mantenha-se em área de voo visual, nível de voo 045, para informação de voo elétrico, monitora as frequências de Recife em 260, alterna 288, Eco Zulu, Nova Bamba. Número 964, vista para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1014, está autorizado a final RNAV, cabeceira 28, chame estabilizado. 2500 pés, 1014, chame estabilizado RNAV da 28, 964. Zero four, FTP position, fly ahead in LAM intersection to intercept the final VOR Delta Mike Echo, runway 28, and call me steps on magnetic course 285. After a piece of the section, fly ahead in LAM intersection for the set final approach, VOR, runway 28, and the port establishment inbound 285, or you 304. A aeronave que modulou o voo 1164. A operação com a cabeceira 28 e existe sim marcações com os primeiros 1300 metros de tua casa devido ao Palmenotão. November approach, Olympus 04. Go ahead. Can we fly heading 255 due to bad weather? We're clear. Call me, Zim Navigation, fly heading Lama intersection to intercept final approach. Roger, we report resume navigation to Lama intersection, Olympus 04. Xenomia 3200, controle Salvador. Xenomia 4, estabilizada, RNAVE da 22. Xenomia 4, compatível com a RNAVE, Xenomia 2, Salvador, em 198, decimal 95. 395, 994, obrigado. 3560. Descida, Xenomia 3, 26. Xenomia 3, 26, esse mantém o nível de voo 050. Está agora 50 milhas de sudeste Salvador. Sim, descendo para o 50, Xenomia 326. Salvador, estou passando Serra Golf White. Geral da parte interditada da 28. Pouso autorizado na mesma, vento 210 graus, 079. Fez a interdição, Justine 14, autorizado pouso na 28, para o 964. Serra Golf Mike, agora 670 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 090, chama controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 303, bom trabalho, Golf Mike. Perigo 04, recleed descend to 2000 feet, emergency in Salvador 1014, calm establish on view approach. Roger, clear to descend to 2000 feet, 1014. It's Q&A and call you and report you establish on VOR Olympus 04. Olympus 4? A gente tem uma aproximação perdida agora, 964. O 964. É, compra o procedimento de aproximação perdida e aguarde transferência para o controle. Sente, confira, agora 964. Resolva o 964. Aguarde. O 964, chame o controle. 120, décima 8. 208, 964. Sobre Salvador, gol 964, convindo a aproximação perdida. Mativo subiu até 4 mil pés, altimetro em Salvador no 014. A partir de agora, situação de duração para o procedimento, curva direita por 030 por 10 milhas. Subindo para consumir 4 mil, esquerda 030, ou 964. Direita, direita, 030, subindo para 4 mil. Direita 030 4000, vou no 964. O motivo da emitida foi o procedimento, a princípio, deixou a gente estabilizado aqui. O 964 poderia confirmar o motivo da emitida, não foi compreendido. É desestabilização no final. Sente. Olympus 04, come established on final UR approach. Olympus 04 is established on final approach UR. VME runway 28 and we have runway inside Olympus 04. Roger, complete approach and contact now with Tom frequency 118.95. Complete approach and contact tower 118.95 Olympus 04. Xanai 326, reduzir a velocidade para 220, não? Reduzindo 220, Xanai 6326. O 964, vista para 3000 pés, altímetro em Salvador, no 04. Pensar prosseguir para um novo RNAV? 3000 pés, 2014, e afirmo executar o procedimento 964. 7. Salvador Tower, good afternoon, this is Olympus 04, final approach 1828, gear down and locked. Olympus 08, clear to land runway 28, the runway is offset 1300 meters. Timber set 1014, wind 210 degrees, 06 knots, Olympus 08. Olympus 04. Is clear to land runway 28. We have knowledge about the offset of runway Olympus 04. Olympus 04. Oi, Jack 361, serve 361. Capsa 847. Vai então, Jack 361, zero, 4303, 560. Pede, 3560, está sob a condição de voar o CA 0363, da presente? Negativo, senhor. Pede, 3560, então a partir de agora está sob vetoração, tem a proa 060 por 1 5 milhas, aguarde novos vetores para aproximação. 060 no 5 milhas, está na 3560. Na 6320, sobre tração para o sequenciamento de tráfego, curva direita para o 060, terá como limite a radial 100 de Salvador.